começaram a soprar. Nosso tempo de menino foi ficando para trás. Com a força de um moinho que trabalha devagar, vai buscar o teu caminho, nunca olha para trás. Hoje o tempo voa nas asas de um avião, sobrevoa os campos da destruição. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Vem chegando temporal, nuvens negras do passado, delirante flor do mal. Cometemos o pecado de não saber perdoar, sempre olhando para o mesmo lado. Hoje o tempo escorre nos dedos da nossa mão. Ele não devolve o tempo perdido em vão. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo. Mensagens com...